tocando. Enfrentou cantos do boi da Pindoba. Depois chegou prenda do Rosário. Beirada nunca viu tanto brilho e clarim. Chiador levantou maioba. Chão tremeu, quem fez foi Maracanã. Depois chegou o batalhão da mata. Enfrentou o contrário no cordão. E foi Zé de França Pereira, viu? Esse boi tão pequeno chega. Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver que boi também chora. França Pereira, viu? Esse boi tão pequeno chegar. Madre Deus de São Pedro fez esse boi chorar. Levanta, boi, e vai, que é pro amo ver que boi também chorar. Também sente dor, que boi também chora. E boi também chora. Beijão pra ti, beijão pra essa galera toda aí da Madre Deus.